Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Sexta-feira chegou! Você passou a semana inteira provando ser um super profissional. Merece agora um pouco de descontração. Hoje é dia da carreira na contramão. Senhoras e senhores, esquentando os tamborins do carnaval, o programa Carreira na Contramão produz hoje um especial sobre a carreira de um dos maiores sambistas que este país tem notícia. Martinho da Vila. Respeitado no mundo acadêmico, sambista e sertanejo, sua obra é sem igual, pois ao mesmo tempo que vai fundo nos problemas nacionais, dá um rasante nas relações das empresas com seus clientes. Convocamos nosso único repórter disponível, Pedruscolo Barbieri, para pesquisar os maiores sucessos de Martinho da Vila e o que eles querem dizer ao povo brasileiro. Pedruscolo, é com você! Salve, salve, professor! Que tarefa prazerosa brindar nossos ouvintes com simplicidade do Martinho. E olha, em plena reta final de preparativos para a Copa, ele descobriu o problema das obras no estádio da Arena em Curitiba. E por que corremos o risco de não ter Copa da Capital? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar. É devagar, é devagar, devagarinho. Professor, sabe por que ele é tão devagarinho? É por causa dessa rotina aqui. Mas na segunda-feira não vou trabalhar. Na terça não vou pra poder descansar. Na quarta preciso me recuperar. Na quinta eu acordo, meio-dia não dá. Na sexta viajo pra veraninha. No sábado vou pra Maneira Samba. Domingo é descanso, eu não vou me enjoar. Mas todo fim de mês eu chego devagar. Porque é pagamento, eu não posso faltar. E o Martinho tem uma solução para todo este atraso, falta de compromisso com prazos e, por que não, falcatruas nos orçamentos da construção do estádio. Ele canta. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Contando com a participação especialíssima do Martinho da Vila e do Pedruscolo Barbieri, agradecemos sua audiência, contando que a vida vai melhorar. Sebravante! Quando acabar, o maluco sou eu. É, a coisa tá assim. Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer na CBN Foz.